Cidade 200 nós. Cidade 200 nós, aqui para 3510 no Minas. Recife 5626, chame Recife 2685, contagem 2545. E o controle é para 3526? Sim, antigo, correção. 5216, chame Recife 12685, contagem 2545. 3610, chame Recife, 2685, alterno 2545. Confirme no 2685, a secundária? 2545. 2545, copiado, muito grato, 6310, boa noite. Boa. Total 9907, livre LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 9907. 4235 da Azul, estabilizado? Afirmo. Chame Torres, 1895. 18, confirme 95. 95. Ok, obrigado. E Salvador Azul 4071. Azul 4071, no contato radar, faz mantém 360, Valeda. Valeda 4071. Sinal 9907, inicie redução para aproximação, reporte estabilizado. Graça, tráfego de um Embraer 190 da Azul, 140 de grau, está 7 milhas e meia à sua frente. Centro, tráfego, redução, reportar estabilizado, 9907, obrigado. Chame 3662, chame Recife 2685, alterno 2545. 2685, 2545, uma boa, tá? 3662. Boa. Gol no 604, inicie redução para aproximação, desço para 2000, livre LS, reposto estabilizado. 2000, 700, livre LS, reposto estabilizado. 604. Estabilizando total 9907. Total 9907, chame Torres 1895. 1895, obrigado. 3398, boa noite, transferência nível 150. Boa noite, 3398, sem identificação, chegada a mar e desça para nível de voo 050. 050, uma chance de voo a Duna, cara? Direto Duna. Direto Duna, obrigado. Zona curso localizador, Gol 1604. Gol 1604, chame torre 1895. 1895, graças. Gol 4071, chame Recife 251, alterne 3325. 351, 3325. 3325. Gol 1076, sua identificação, mar e desça para nível 050. Strip 5515, radar contact 67 miles southwest, correction, northeast of Salvador, Vilar. Maintain flight level 120, flying head in both position and report to ready for descent. Da 3398 2000, livre ARS, reporte estabilizado. 2000, confirma ajuste, gentileza? 10, 16. 10, 9, 2000, pés, reporte estabilizado, 3398. Go ahead. And pillow position direct now. estabilizado, tá 3398. Tá 3398, chame torre 1895. 1895? 95. Desculpa, não entendi. 1895. 95, ciente. Gol 1076, desça para 2000 pés, ajuste 1096, livre ILS, reporte estabilizado. 2016, livre ILS, apontará o gol 1076. Salvador Approach Control, Trip 5515, request descend. Trip 5515, descend 4000 feet, QNH 1016. 1016, the QNH, and descend to 4000 feet, Trip 5515. ILS, da 10, gol no 1076. Gol no 076, torre 1895. Obrigado, 1895, tá já. Contra Salvador, muito boa noite, Web 76748, transita direto, Leda. Confirme Web 6747. Afirmativo, Siri. Web 6747, contato radar, suba para nível 360, após 2000 pés, está autorizado direto, Leda. Após 2000 direto, Leda, Web 76747. Approach control TP 5515, request fly heading Luna. TP 5515, flying direct to Luna position, descend to 2000 feet, QNH 1016. Cleared final ILS final approach, report exception localized. Roger, descend to 2000 feet, heading Luna, cleared ILS approach. And the scope and 1016 will report established TP 5515. Salvador Approach, contra TP double 515, could you inform our landing number? Number one to land. Number one to land. We, from present position, visual condition, request flight rules changing to VMC. TP 5515, can you see the runway? Yes, runway inside. Roger, runway inside, descend to 1,700 feet, complete approach contact, report established. Roger, descend to 1,700 feet and report established, TP 5515.